Comandou 927, voo. 927, aguarde a cópia, que vou mandar com a Santo Recife, devido à mudança de nível na rota. Estacionamento, passaria do 2224, remoto 14. Remoto 14, autorizado 2224, chama o táxi. Solo 287, pode iniciar se tiver que acionar enquanto aguarda a autorização. Ok, 9287 por conta e risco, estou em coordenação com o centro, mas estou conseguindo contato. Maravilha, então chama o táxi e aguarda, obrigado. Poderia confirmar para 2224, autorizado se tiver estacionamento? Autorizado, Solo, eu achei na 61634, confirmado, 6313, autorização, barulhos. Eu achei na 6313, o número 2 aguarda cópia, que nega 1-0-1-4. Guarda. 287 da Gol, é o solo? 287, prossiga. Ok, o senhor tem intenção de manter o nível 240 até posição MIA? Pode ser. Porque na sua rota tá em MIA, o senhor vai mudar o nível para o 400 e vai na Upper Wish 50, correto? Ok, correto. Ok, então a intenção, tem a intenção de manter o 240 até MIA, não é isso? Mantenho, pode ser. Tá no plano de voo, se autorizar mais alto a gente vai, tanto faz. ter algum equívoco. Pode ser o 340, mas se já tiver essa autorização, a gente vai nessa mesmo, não tem problema não. Depois a gente fala com o centro e muda. Copia qualquer autorização. Sim, gente, agora. Zona 287, é o solo, voltando. Zona 287, ok. Salvador Guarulhos, nível 240, está autorizado até a posição MIA, conforme rota, ok? Direto Coral, Coral Golf 677, após Golf 67 Vitória, Whisky 612, ADA, posição ADA, Alfa Delta Alfa Z4, após MIA. MIA vai manter o nível 240. Após, em coordenação com o centro, a mudança de nível para o 400 conforme rota do plano, que vai seguir na Upper Whisky 50, ok? Vai decolar da 190 com curva direita, saída da Euleta Ilhéus, controle 119.8, transponder 5451. Inicialmente, 240 milhas, depois Golf 677, Whisky 62, ADA, Zulu 4. Após coordenação, Santo 400, Upper Whisky 50. Da Euleda, Ilhéu 198 em 4 segundos. Coordene a subida de nível para o 400 com centro, ok? 9287. Após subir a subida com 400 com centro. Ok, chame para o portão 5. Aguarde para o posicionamento mais um minuto, ok? Devido à aeronave da Passaredo que deve iniciar o... Mas já coordena aí para o próximo... Ok, já está puxando no 5, não é isso? 9.17? Cadê o seu próximo táxi? Pronto, táxi, vou 9.17. Ok, quantos a bordo? Eu abri 1-1-5-3-1-56, da linha comandante, você está pronto para o táxi. 287, direito táxi, parte fim de alfa, ponto espera 1895, ajuste 1094, boa viagem. Ok, parte fim de alfa, ponto espera 1895, grato. Passaredo, 2224 para o táxi, sir. Quantos a bordo, passaredo? 7, 5 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador. Confirmando PUB? 47. 47, direito táxi, seguindo a aeronave da... Gol, enquanto espera 1895, 1014, boa viagem. Podendo estar o da Gol 2217. Doutor, tem autorização na 633? 633, só um instante. Do 298, do Petrolina, número 2, da Guarda Copa. Momo. 9287.0, pronto. 9287, linha decola da 10, vento 090 graus, com meia dúzia de nós. Linha decola da 10, boa, 9287. Scanner 6313, está no box na ponte número 4, sentido ativo, está pronto para o pushback e acionamento. Salvador Guarulhos 360, Pesulon no meio, autorizado. Pista 90, curva direita da Euleda Bridge, controle 119.8, transponda 5456, Ocean 6313. 360, autorizado com cola, Pesulon no meio, decola da 10, curva direita na Dael. Beta Bridge, 398, 4 metros, ponte, pronto para o posicionamento da posição 4. Autorizado, chame táxi, 6313. Chama na grata. Decolado aos 4-2, controle 119.8, bom voo. Será ver o Tachão, obrigado, abraço. Livre decolar da 10, vento 090 graus, com meia dúzia de nós. Tá iniciando 2024. Quer confirmar o vento pro passarelo? 090 com meia dúzia. Obrigado. Dois, 4298, tá pronto para a cópia? Salvador, Petrolina, nível 300, Pesulo 20, Bichon 90, esquerda após, Momo, transição Flock, controle 119.8, transponda 5462, 4298. Salvador, Petrolina, no nível 300, 4298, decola da pista 0. Na saída Momo, transição Flock, frequência 119.8 e aciona 5462, Brasil 4298. Correto, portão 2, chame pronto. Correto, portão 2, chama pronto, 4298. Scanner 6313 funcionado, pronto pro tanque. Meu piloto é de 43, alternando galeão, autonomia de 4 horas mais 10 minutos. 2235, livre pouso na 10, vento 0, 90 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso com 10-14. Boa noite, amigo. Chaler 6303, ponto de espera do 10, pronto. Boa noite, 6313, ali mantém 10. Solos 47, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, excelente noite. Solo, boa noite, 4235 da Azul, ligado. 4235, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 4235. A linha decola da 10, vento 090 graus com 8 nós. Decolagem da 10, você deve a 3 ou 3. Decolada aos 49, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, boa noite. Juliette, 4235. Então 3, 4235. Então 3, 4235, boa noite. Boa, bom descanso. Pra nós. favor, boa noite, o azul 4298. 4298, aguardando apenas o parqueamento da aeronave da companhia à sua esquerda, após, prossegue para puxa estacionamento. Vai aguardar a aeronave, após, segue para puxa estacionamento, azul 4298. Bolo 074, Guarulhos 360, pronto? Pronto, Guarulhos autorizado 360, via Zulu no meia, após Bravo Hotel Zulu, após a CT Trivia, após conforme rota. Decol da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 119, decima 8, acione 5464. Procedimento correto? Pode pôr para funcionamento. comandor, boa noite, Tan 3398, uma milha para o Índia Serra, baixar travado visual. Boa noite, Tan 3398. Livre couve de sono 0, vento 090 graus, 08 mais. Autorizado, 10, Tan 3398. Salvador, boa noite, trip 5, segunda 5. 5-5-5, mantém a aproximação, aguarde pista livre. É isso, mantendo. Azul 4298, táxi via Índia e Alfa no Bom Esperador no 0, Torre, 1 no 8, decimal 9.